que eu te atiro uma granada. Quem conhece tá ligado. Quem conhece tá ligado. Quem conhece tá ligado. Quem conhece tá ligado, ligado. Quem conhece tá ligado, ligado. Como do trem. Sou embaçado, pesado. Cruz inimigo, meu rap é um campo minado, minada. Sou embaçado, pesado. Quem conhece tá ligado, ligado. Como do trem. Sou embaçado, pesado. Cruz inimigo, meu rap é um campo minado, explode. Sou embaçado, pesado. Então cortinas que se abrem. Quem somos, cês já sabem. Mesmo que as rimas tardem. Castelos que desabam por onde eu vou. Hip hop, rock, I'm up, perfect, então rimou. DJ play, rhythm up, será que é o tufão, trovão, furacão, arregaço, alquimia. Não extingue nossa raça, mesmo que tu não vença. Vamos brindar com taça e não baixar a cabeça. Como dou, agora vai cantar. E eu não tô na pista pra brincar. Quem pensou que vim pra apaziguar? Se enganou, nós vai tumultuar. É o arrastão da rua, sente o flow que eu sei que braga. Isso é união, várias cabeças registradas. Desacreditado, fui por uma paixão. Hoje os mesmos filhos da puta tão tudo com o cu na mão. Natural flow, street calling, here we go. Strong soul, and then look at you, me say oh no. In a group you can see, so many nemesis together than a real motherfucker real. That you forever out of sight, inside. Body, heart, ain't mine. Multi cardio skills here, you can find. One of the most effective consequently. That's right, I mean fight for the quality, mentally. Quem conhece tá ligado, ligado como do tem. Sou embaçado, pesado. Cruz inimigo, meu rap é um campo minado, minada. Sou embaçado, pesado. Quem conhece tá ligado, ligado como do trem. Sou embaçado, pesado. Cruz inimigo, meu rap é um campo minado. Já tire uma pedra e eu te atiro uma granada. D'Artagnan, Ficina e Andrômeda Clã. Tinha vários no caminho entre irmãos e irmãs. Vagabundo a gente gole e o Jiut nas protege da Oeste. Rastafari agora a força que emerge. O nosso som arrasta a cara na estrada asfaltada. Sente a marretada nessa unha encravada. Dragão passa por cima, toxinas são jorradas. Nossas frases, nossas rimas são bombas já acionadas. Ouça a explosão, gangangang na minha mão. Zé Bovinho se assusta com a destruição. Sou assim, mano, e sempre vou continuar. Tô aqui sem dó, e se quiser pode cobrar. Zinho, Andrômeda, Oficina aberta, a supremacia de flow é caos. Deixe passar por todo o gueto, eu vou. Dragões de nobre raça, quem conhece tá ligado. Derruba a máscara da face, humildade traz o brilho. Emoção sem deixar milho, fumaça sem exílio. É paz pra andar nos trilhos, então olhar à frente. É que ninguém nos fere, trago a rua no meu rap. Sujeira, nós que prosfere. Quem conhece tá ligado, ligado como do trem. Sou embaçado, pesado. Cruz inimigo, meu rap é um campo minado, minada. Sou embaçado,